Opa, bom dia. Bom dia, povo. Bom dia de A a Z, de zero a 100, para não esquecer de ninguém. Como é que amanheceram hoje? Animado? Dá uma ventania de rabiar galinha de galinheiro no outro. Vamos dali, Tia Mareda! Canto! Fuma, diabo! Mas eu acho... É da puta! Potência máxima. Cara, o meu celular não apara. Bim-bim, bim-bim, bim-bim. Eu, quando tô tomando uma cervejinha bem gelada, eu gosto de comer uma carne no sal grosso, cara. Eu sozinho, uma carninha no sal grosso, eu como de 6 a 7 quilos. Isso aí já é uma farta de absurdo, uma coisa dessa. Máxima. Não há de ver que eu dormi, se acordei agora. E olha, tesado, e é sexta-feira e passou do meio-dia! Eu não sei se eu bebo hoje. Eu não tô bom pra beber hoje, não. Hoje eu tô excelente. Meu pesada, só mais meio-dia já começa aquele barulho lá. Agora, fazendo as contas aqui, já é sexta de novo. Mais meio-dia, gurizada, se escondendo atrás das máquinas, dentro de banheiro, cozinhando galo. Já pode estar cedo ainda. Como dizia meu tio, que era mudo. Viva a vida enquanto você for vivo, que depois de você morrer, você não vive mais. Máxima FM.